Seção 5. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cabrito, de Esopo. Uma cabra, indo pastar ao campo, deixou o filho em casa e mandou-lhe que não abrisse ao urso nem lobo que ali viesse, porque morreria. E da ela veio um lobo, e fingindo a voz de cabra, começou a afagar o cabrito, dizendo que lhe abrisse, que era sua mãe. Ouvindo isto o cabrito, chegou à porta, e por uma fenda olhou e viu o lobo, e sem outra resposta virou as costas e recolheu-se em casa. O lobo foi-se, e ele ficou salvo. Moralidade. Filhos obedientes a seus pais, tudo lhes sucede bem. Esta fábula nos avisa que guardemos sempre esta obediência, e também que não nos fiemos em palavras brandas, porque quem a pura força não se atreve a dar-nos, quanto mais peçonha traz no coração, tanto mais mel mostra a língua. Que a peçonha não se dá senão nos manjares mais saborosos. Fim de O Lobo e o Cabrito.